Game Track Podcast. Aumenta o volume do seu videogame. Estamos começando mais uma edição. A última, último embate dessa primeira fase do Game Track Blog Versus. Olha como passou rápido. É verdade, cara, passou tão rápido, saiu todas as edições tudo junto, né, cara? Bem louco aqui. É, eu sou o Zabuzeta, junto com o Excel. Olá, galera, aqui é o Excel, olha só. Olha só, e Snake. E também junto com... Olha aí, peraí. Dois. calma. Todos amam o Snake. Não, olha só, nós seguimos um padrão em que os Abus chamavam o primeiro chamava o segundo. Isso se prolongou por todos os da primeira fase. Agora no último ele quer fazer diferente. Quebra de padrões. Cara, eu quero quebrar. Claro. Não, e diga-se de passagem, o padrão já se quebrou a partir do momento que o Excel já não é mais o último, né? É. Exatamente, já começa por aí o errado, né? Caraca, rebelde, cara. Vai lá, e aí, Snake, beleza? E aí? Vamos lá. Bom, pro último embate aqui da primeira fase, temos dois novos participantes aqui no Game Track, né? Inéditos aqui. Vamos começar aqui com o Ogro Himself, diretamente lá do Phoenix Down. O último embate, porque os últimos serão os melhores. Olha aí! Olha só, cara! Que beleza! Olha aí. E estamos aqui com o Lucas, o cabeça do Projeto X. Olha só, galera. Vim aqui tentar fazer o grande feito do blog verso anterior, que é derrotar o Phoenix Down e ganhar o campeonato. Olha aí. Já começa com um nome um tanto quanto de guerreiro medieval, né? Lucas, o cabeça. O cabeça. Não serve nenhum elmo, né, cara? Para cada edição do Game Track Blog Versus, os combatentes escolhem três músicas relacionadas à cultura de videogame, sendo trilhas de jogos, versões de fãs, músicas licenciadas, trilhas de filmes de jogos ou outra música relacionada à cultura gamer. Sendo assim, para cada round, escolhe uma das suas três músicas que será submetida a um tema bizarro e terá um minuto para explicar por que sua música se encaixa ao tema apresentado. Para sua explicação, o combatente pode utilizar argumentos do jogo, sendo história, personagens, gênero ou até mesmo ritmo da música. Eu quero que vocês mandem pra mim em private números de 0 a 9 pra definir quem vai começar e escolher já para o ímpar agora. A maior emoção de participar disso aqui é o para o ímpar. É. Cara, nunca tinha participado da parada assim. É só mandar um número? Manda um número. Manda um número e eu quero saber que vocês vão ser par ou ímpar. Quem vai ser par? Vai sair par. Eu já tô chutando que vai ser um par. É, então eu vou ser par. Então. Então eu vou ser ímpar, então, fazer o quê? Beleza, então teve o número 7 do cabeça, número 4 do ogro. Então, cabeça, você é o cara que se decide. Aí, mano. Eu concedi o par ou ímpar. Sim. E o Snake, boca maldita. Cagou, né, cara? Tirou a regra dos pares aqui do. Flagverse. Cara, mas você mesmo falou que já ia quebrar os paradigmas, então? É verdade, porque... Mas verdade, a regra do outro tá tudo ímpar, começou ganha. Quando o Zabuz resolveu quebrar a linha de raciocínio. É. Mas a regra do outro não era ímpar ganha? Não era essa a parada? Pô. Do primeiro sim, depois virou primeiro par. Foi. Até o Snake falar. Não, até você falar, não me põe nessa. Só foi par, né? Até o Zabuz a cagar com tudo, tava sendo par. Sim, bom lá, cabeça, você quer começar ou você quer passar a vez para Ogro himself? É óbvio que eu vou deixar o Ogro começar, né, cara? Ah, então vamos lá? Vamos lá. Então, Ogro, eu quero que você apresente sua primeira música, sua primeira escolha pra esse momento. A minha música, a primeira música vai ser o tema do Gizzy, do King of Fighters 2002, oh, Mustard for Gizzy. Olha aí. Olha, eu acho que ele teve um bom começo. Você vê que o participante já começou querendo mostrar competência. Não sei se será correspondida quando apresentamos a pergunta, mas foi uma estratégia interessante. Uma boa escolha. E cabeça, qual que é a sua... A música que eu vou escolher é o tema do Sparkman Drill, da melhor franquia de side-scrolling do mundo, que é Mega Man. Olha aí! Só que a versão tocada do CD de 25 anos. Cara, ele escolheu a música de um dos personagens inimigos do Mega Man com o melhor nome de se pronunciar. Sim. Spark Mandrill, cara. Eu fico até me perguntando, o que é o Mandrill até hoje? Mandrill é aquela ferramenta de furadeira que aperta a broca. Olha aí! Eu ia falar a mesma coisa. É isso aí. Eu não sei nada até hoje. Bom, Snake, traga nosso tema bizarro pra começar aí. E o primeiro tema bizarro da noite será... Qual é a melhor música para uma competição de lenhadores olímpicos? Ogro, himself, você está preparado para... Estou, sempre. Olha, então... então você vai ter um minuto pra explicar porque sua música se encaixa a esse tema bizarro. Valendo! Bom, essa música se encaixa perfeitamente no tema de lenhadores olímpicos, porque o Gizzy é um artista marcial, um karateca, e como tal, ele deve fazer o quê? Fazer o quê para treinar? Rachar lenha com as próprias mãos. Um golpe de karatê, karatê chop. Então posso dizer que minha música tema, na verdade, é um tema de lenhador, basicamente. Porque com certeza o Gizzy quebrou muitas rachas de lenha pra poder quebrar a cara do pessoal. Quebrou muita lenha pra poder quebrar a cara do pessoal no King of Fighters. É isso. Ó, aí. Olha aí, cara, rápido e preciso. Olha, como um golpe de karatê. Literalmente. Quebrar lenhas com Repuken. Repuken, não, o cara manja até o nome dos golpes, sim, cara. Está bem pra caramba aqui. Bom, cabeça, agora é contigo. Está preparado? Cara, nunca, né? Mas. Ninguém está. Ninguém estará. Cabeça, você vai ter um minuto a partir de agora, valendo. Pra vocês terem uma ideia de como essa música se encaixa, é só você pegar a tradução, a letra original dessa música do Spark Mandrill, porque a música é mais ou menos assim. E traduzindo fica: eu sou um lenhador. Um lenhador olímpico. É, cara, tava claro que essa música é perfeita pra esse tema, entendeu? Além disso, se não bastasse, todos nós aqui sabemos da nossa atividade de cortar lenha, que cortar lenha necessita de quê? Precisão, assim como Mega Man. Então, olha só, você tem que ser preciso e ser um lenhador olímpico com a música do Spark Mandrill de Mega Man X. Olha aí, cara. E aí, cara, foi uma das respostas mais criativas que a gente já teve. Sim. Ai, caraca, cara. Muito bom. Bom, vamos deixar as respostas de lado e vamos fazer perguntinha espontânea. O cara já tá sabendo tudo aqui, já. Eu fiz 62 vezes cada um dos blogversos. Olha aí. Treinando. O cara realmente fez dever de casa, veio preparadíssimo. Cara, eu falei pros abusos, eu saio na rua falando, cara, me dá um tema. Pra ele. Bom, Snake, o Excel, traga a nossa pergunta espontânea. Perguntinha espontânea: qual a competição mais estranha que você já viu na sua vida? Ogro, contigo. Cara, que eu presenciei ou que eu vi na internet serve? Também, tudo. Tudo, tudo. Cara, eu acho muito legal aqueles caras que descem o morro rolando atrás de queijo. Aquilo é muito legal. Cara, é excelente, cara. Qual que é o país que faz a... a descida da ladeira atrás da roda de queijo mesmo? Acho que é na Inglaterra, não é? Não sei, cara. Nossa, cara, é genial. Tirando o fato que é um ótimo pedaço de queijo que você tá sujando de grama. Mas é muito bom. É, detalhe, o queijo que tá rolando morro abaixo é o prêmio. Exato. Quem abraçar o queijo, leva ele pra casa. Cara, deve ser um queijo muito bom. Se você chegar com o teu braço lá no final, né? Porque sai de nego quebrado nisso. Mas sabe, Cita, como assim deve ser um queijo muito bom? É queijo de graça, velho. Foda-se. Sim, exatamente, cara. Ele não precisa ser bom ou ser ruim. Ele é queijo e é de graça e é grande. É um queijo enorme de graça. Enorme de graça. É o quê? Uma roda de trator, assim? É tipo... aquele queijo suíço, sei lá, redondo. Aquele não é suíço, porque ele não é poroso, mas é tipo uma parada gigante, velho, que pesa mais que uma criança. É uma roda de esporte, tamanho de uma roda de trator, velho. Como todo esporte, tem categorias. Tem o queijo do tamanho de um carro 1000 e tem o queijo do tamanho de uma roda de trator. Então, a partir de categoria de peso, adequa-se o esporte aos participantes adequados. É tipo aquele The Strongest Man in the World versão cheesy, sei lá. Mais ou menos por aí. Se o cara não levanta, tipo, barra com pneu, levanta barra com queijo, né? Olha, bom, e cabeça? Cara, ela é uma competição que todo mundo brinca com ela, mas ela é de verdade, e eu fico fascinado, cara, que é a competição de curling. Cara, eu acho... Cara, curling não é estranho, curling é um esporte digníssimo. Não, mas cara, é muito engraçado, porque assim, você olhando, por exemplo, você assiste uma partida de futebol, você entende o que, que o cara tem que fazer. No curling, você não sabe o que, que o cara tem que fazer. Ele tem que varrer, mas varrer como? Varre mais, varre menos, varre com curva. Cara, não faz sentido. Senti ofendido agora. Pô, você é praticante de curling, Excel? Não, mas eu acompanho os mundiais de curling. Não, eu acompanho também, mas eu não entendo aquela parada. É uma vassoura, gelo, atrito. Tem a chaleirinha, tem a chaleirinha. Também tem isso. Exato. Não, e aí a mulher tá gritando, direita, direita, direita. Cara, o que eu acho legal, que quando ele chega no finalzinho, vai rapidinho assim, com movimentos é muito engraçado. Não, depende. O atrito daquele espécie de vassoura no campo é pra liquefazer o gelo e aumentar a velocidade da pedra. Ó, e a curva? É tipo ele fazer uma linha de água e a pelota de lá. Vai de acordo com a tática dele. Quanto menos pedras do adversário tiver dentro do círculo, mais pontuação você faz, porque conta mais as suas de fora. É, o que eu acho interessante do Curd é que, assim, em vez de alguém olhar e dizer aquilo, que coisa mais inútil, para de fazer isso e vai carpir um lote, o cara do Curd é perfeito pra fazer pra carpir um lote, porque o cara já tá praticando isso. Quando cara, tá... aquele esporte é maravilhoso, é um esporte centenário. Não, eu fico olhando e falo, cara... Sabe como, velho? Sabe? Como que o cara ele descobre que ele é, tipo, genial no curling? Ele tá, tipo, varrendo a casa dele, a sujeira sai lisinha, ele fala, caralho, curling. Não. Tem dois esportes que eu fico me perguntando, não como o cara descobre que tem talento, como o primeiro cara a fazer aquele esporte decidiu que aquilo era esporte. É isso que eu ia falar, cara. Os dois era muita falta do que fazer, cara. Ô, peraí, é pra falar isso? Vamos terminar então. Quem que foi o primeiro cabeção que viu um ovo saindo do cu da galinha e pensou, ô, vou comer? Não fala cabeção que você foi do convidado, pô. Foi antepassado meu, e daí? Desculpa, cara. Bom, Excel, qual é a competição mais estranha que você já viu? Cara, estranha, estranha mesmo? Cara, é difícil, porque eu acompanho tanta coisa escrota na minha vida. Sim. O queijo rolando é na Inglaterra, viu? Quem falou, tá certo. Oh. Não, olha só, na Inglaterra também tem uma competição de quem fica mais tempo com doninhas dentro da calça. Cara, isso aí é uma aprovação. É. Uma aprovação indígena do homem, o macho. É. E cara, isso é uma coisa muito escrota, sabe? Ô, Snake, você que trouxe a pergunta, vamos lá? Eu acho que interessante é aquela, já que o Excel, antes da gravação, falou dos escoceses, né? Não, peraí, a de lenhadores a gente gosta pra caralho, a gente acompanha. Você vai falar a da gente dos escoceses. Mas a dos escoceses eu acompanho também. E que arremesso de tora. Mais escoceses. Porra, essa é animal, de arremesso de tora. Os jogos escoceses, arremesso de tora. Tá, mas aquilo lá é desumano, velho. Aqui, tipo, é um nível abaixo de russo, tá ligado? Aquilo ali é a prova de virilidade do noivo desafiando a família da noiva pra conseguir a mão dela em casamento. Cara, você viu isso num filme, que é a madrinha de honra, com aquele filho da puta, que ele vira madrinha. Cara, agora que você falou... O Hugh Jackman genérico. É, parece que o Hugh Jackman, porra. Hugh Jackman genérico. Também. É, tem nesse filme também, é verdade, mas eu acompanho parte da história escocesa, bicho. É, tem um puzzle no Monkey Island 3 que... Pra recrutar um cara pra tripulação, você tem que vencer ele, que é um escocês, numa competição de arremesso de tora. É. E claro que todas as competições o Guybrush trapaceia pra vencer, nessa ele arremessa um tronco de seringueira. Daí ele vai quicando pelo campo. Cara, é uma parada que realmente não... Não, você tem que se provar macho pra minha filha. O cara realmente não queria que ele casasse, né? É. Então pega essa tora e arremessa. E atira, né? E atira. É, e o cara que conseguiu, tava numa tirissa desgraçada, né? Porque... Cara, por aí. Tava faltando. Tava. A população de mulher na Escócia é muito baixa. É verdade. E o que tem, o cara tem que, tipo, é meu. Boa, né, cara? Mas isso toda vez você vai chegar na menina e falar, calma, primeiro você tem que arremessar essa tora. Cara, assistindo essas competições escocesas, incluindo curling e tal... Eu sinto meu sangue escocês fervilhar, eu fico muito feliz. Olha aí. É, eu vi uma competição de alguém fazendo uma coisa com um carrinho de mão, assim, tipo, carregando as paradas urgente, assim, não lembro. Ah, você tava assistindo o Strongest Man Alive. Strongest Man in the World, isso. Esse aí, ele tem a versão da Tora que é com botijão de gás. E é massa pra caralho. Acho que foi essa que eu vi. Ficar no alto, puta, é muito massa. Tem as pedras de Atlas que o cara tem que botar em cima. Nossa, essa das pedras é muito louco, velho. É muito massa, muito massa. Bom, vamos aqui então para as músicas. É, música do Ogro Rincel, só para relembrar a galera para tocar aqui. Tema do Gizzy, do King of Fighters 2002, Mustard for Gizzy. Isso aí. E cabeça? E a minha é o tema do Sparkman Drew, do Mega Man X, a versão de 25 anos. Vamos lá então, pá na caixa quadrada e a gente volta com o próximo bloco, embate, round. Vamos lá. Whee! We'll be right back. Então, galera, voltando da primeira escolha de músicas, vamos para o nosso segundo tema, tão logo quanto os convidados digam suas músicas. Olha só, se corrigiu literalmente aí, rapidinho assim, ó. Rapaz, são 5 anos de direito. É, então, cara. Sim, tem que então... corrigir antes do objection, né? É. Gente, você aprende, você nunca tá errado. Você só tem que arranjar um jeito de consertar. Cara, num júri eu chamei o acusado de vítima e depois eu retorci a história pra falar que ele era vítima do sistema. Ó, foi show de bola. Júri simulado, só pra deixar claro. Júri simulado porque eu não sou advogado criminalista. Cabeça, você é a vítima aqui para apresentar a primeira música, a música desse segundo tema. Coincidentemente, com o que a gente tava conversando um pouco antes da gravação, a música que eu escolhi é a Trainer Battle do Pokémon Gold Silver, só que a versão orquestrada. Ó, já ganhou meu voto, não precisa nem citar o porquê, depois a gente falar a pergunta, já tá ganho. Ah, até parece. É isso. E Ogro? Bom, já que estamos no JRPG, eu também vou escolher uma aqui. É o tema da Matoya's Cave, do Final Fantasy 1, mas a versão tocada pelo The Black Mage. Olha. Aí, o cara escolhe o Final Fantasy e quer ganhar. Não, eu sou um júri completamente parcial, sabe? Já... Uh-huh. Ainda bem que o voto nosso não conta, né? É, ainda não... bem. Sou completamente parcial, já perdeu. Cast passado já teve uma puxação de saco com o Still Alive. É. Com seus abuzetas, então. Aí, claro, claro. Né? Não adianta escolher música pro nosso sagrado, viu? É pro público, gente. O público faz a galera passar de fase. Então vou escolher três músicas do Sephiroth, então. Olha aí. É o público que escolhe, ou pelo menos é o que a gente faz eles acreditarem, né? É. Até porque eu nunca vi uma numeração oficial. Nunca vi aí uma contagem de votos sendo feita ao vivo. Olha aí. Auditoria no Level Mais agora. Não, a gente tem. Normalmente eu passo o print screen dos votos. CPI do Blog Versus. CPI. Bom, e a CPI do tema, qual que será? Rufem os tambores. Então, música para estudo de abalos sísmicos. Olha aí, porra! Opa! Bom. Cabeça é contigo, cara. Bom, lá, você tem 1 minuto a partir de agora, valendo. Que música melhor. Olha, caiu do céu esse tema. Olha, o Excel, eu tenho com medo do Excel ter zoado, ter sido imparcial, mas vamos lá. Que música melhor para acompanhar o abalo sísmico do que Pokémon durante uma batalha onde se tem um golpe chamado abalo sísmico? Ah, não, não vem. Pô, não tô falando sério, eu juro. Numa batalha Pokémon, você usa abalo sísmico e escuta... Pô, você tá de sacanagem. Além disso, complementando aí pra tentar não dar chance pro Ogro, quando você está em um abalo sísmico, você sabe que não adianta. Não adianta, você não sabe o que vai vir, né? Você fica apreensivo, vai cair uma pedra aqui, não vai cair, será que eu vou morrer, será que não? Assim como uma batalha Pokémon. Você nunca sabe o Pokémon que está do outro lado. Pode ser um Caterpie. Pode ser um Charizard, pode ser um Mewtwo, você nunca sabe. Então essa inconstância de vida ou morte dentro do Pokémon reflete, sim, a realidade do abalo sísmico. Olha aí. Galera, acabou o podcast, a gente já tem um campeão aqui, ó. Ah, calma, calma. Vamos parar com essa porra aí. Bom, Ogro, agora é contigo, você tem 1 minuto a partir de agora, valendo. You're the man, let's go. Bom, cara... Qual o melhor lugar ou melhor posição para estudar um abalo sísmico do que estar perto dele, do lado dele, observando com seus instrumentos? Então, por isso que dentro de uma caverna, que é o nome da música, Matoya's Cave, uma caverna mágica, você entra dentro da caverna ouvindo Matoya's Cave e você vai ali do lado olhar a causa do abalo sísmico. Pode ser um movimento de placas, pode ser um monstro gigante que está saindo da terra para devorar Tóquio, não sei. Mas de qualquer modo, dentro da caverna, você consegue observar isso de perto. Olha aí. Você pode usar, se você conseguir sair vivo, talvez seja possível para alguma coisa, né? Mas não esqueça que é a caverna da Matoya, a caverna da bruxa, que é uma caverna mágica. Mágica. Pode não ser pedras ser... mágicas caindo na sua cabeça. Ó, não querendo ser cuzão, mas respondendo a sua pergunta, Ogro. Oi. O melhor lugar para você estudar um abalo sísmico é dentro de uma universidade muito longe desse abalo sísmico. De um branco subestimando o mágico dos abalos sísmicos. Sim. Bom, vamos lá para a nossa perguntinha espontânea. Eu vou trazer aqui, que é: qual o fenômeno natural mais avassalador, na opinião de vocês? Cabeça. Cara, o fenômeno natural mais avassalador? Sim. A palavra não é boa, me veio uma música agora. Vocês sabem o que eu tô falando? Veio mesmo. Mas eu acho que seja a erupção vulcânica, cara. Porque, cara, não tem o que você fazer. Se você não morre na lava, você morre, tipo, intoxicado. com a droga da fuligem e vira pedra, sei lá, cara. Eu acho muito louco erupção vulcânica, mas não comigo, sabe? Você lembra daquele filme lá que passava sempre no domingo, assim, tá ligado? É, Inferno de Dante. É, Inferno de Dante. Nossa. É esse que é com o... Como que é o nome? Do cara do MIB? Sempre lembro. Tommy Lee Jones. Esse filme era maneiro, apesar de ser zoado, porque a mulher, teve uma hora que a mulher empurra o barco no rio com lava lá. Mas... Você lembra como que eles descobriram? Tipo, foi um casal assim, tomar banho nas águas térmicas lá. E eles cozinharam. Cozinharam, né, cara? Peraí, mas eu tenho que perguntar, qual que é a música que ele lembrou, cara? O Avassalador? Você não lembra? Dig-ding? Tô foda. Tô foda. Caraca, Snake. Um cara interessante. Porra. Mais avassalador que isso. Só sua foto, né? Pô, cara. Bom, Ogro. Cara, o carnaval conta? Conta, com certeza. Com certeza. Carnaval na Bahia, isso é tremendamente avassalador. Cara, é verdade, cara. Tem gente que leva problema por 9 meses, né, cara? Né, na boa, eu prefiro estar num lugar que tem um terremoto, um tsunami, um vendaval. Carnaval na Bahia pela erupção vulcânica, acho que eu também concordo. É, né, de boa. Você pega um jacaré ali, tá tudo sus. Ai, Jesus. Resumindo, então, a Bahia é mais perigosa que a Nova Zelândia. Por aí. Não, eu acho. Não, porque a Nova Zelândia, você bota o pé pra fora de casa, você morre. Não. Você tá confundindo com a Austrália. É, Austrália é o lugar onde as pessoas. Onde os cangurus te atacam. Você sai de casa, você tem um canguru e vem pá na sua cara. Austrália é aquele lugar que não tem marsupio é peçonhento. Olha aí. É, no carnaval não dá muito, né? Que você respirou, você tem uma ST, sei lá, gonorreia. Morreu com a Austrália. Não, e é regular, né? O fenômeno do carnaval, né, cara? Todo ano tem. Sim. É, exatamente, né? Tá marcado. Tem uns fora de hora, né? Ah, lá é 90. Esses são os perigosos. É. Você vira a esquina, tem um bloco de carnaval. Cara, careta. Eu acho que o fenômeno mais louco é quando um tornado passa por um incêndio e faz aquele farinardo lá. Cara, É louco, cara, aquela parada. Tipo, eu vi uma imagem e falei, caralho, cara. Assim, um tufão de fogo é sempre, no mínimo, intimidador. Sim. É verdade. Eu vi um vídeo que os caras fizeram isso, com uma fogueira no latão e vários ventiladores, cara. Porra, bota fé. Esses caras tinham que ser pilote. Carpilote. Esse estava sumonando e frite, sei lá, cara. Por aí. Imagina o cara tá lá no domingo à tarde, ele fala, cara, vamos fazer um tornado de fogo? Pô, não sei, cara, de onde que vem as ideias. Isso tá mais ou menos. No mesmo lugar que um amigo olha pra você às 3 horas da madrugada e vira, ô, vamos cair na porrada? Ah, cara, sabe porque eu falei isso uma vez com os padres pra você? 5 minutos sem perder a amizade? É. 5 minutos sem perder a amizade, é um bom acordo. eu concordo. Bom, tem que ser assim, cara. Snake, traga aí. Não, pior que eu ia compartilhar desse mesmo tufão de fogo, cara, porque realmente, eu vi um gif esses dias, depois eu fui procurar, é algo do inferno, só pode. No mínimo, porque, né? No mínimo, cara, porque tá, beleza, já tá um matagal pegando fogo, aí começa a ventar, aquele fogo sobe uns 30 metros de altura, aí você enfia o dedo no rabo, sai gritando. Olha só, engraçado que isso não parece ser muito diferente do carnaval, né? É verdade, tá se agrupando ali, ó. Antes o dedo que outra coisa, né? Pois é. Tanto a parte do tornado em chamas, quanto o fato de você enfiar o dedo no cu e sair correndo, sai encaixa gritando. No carnaval. Excel, agora é contigo, cara. Cara, eu vou mais ou menos pela linha que vocês abordaram no tornado, só que eu vou por uma que inclusive só é um documentário muito importante ano passado pra instruir as pessoas, que é o caso Sharknado, né, galera? Eu imaginei que você ia falar isso, cara. Sharknado é muito bom, cara. Cara, esse sim não tem o que você fazer, cara. Não. Olha, há quem não assistiu esse documentário maravilhoso, eu recomendo que baixe e assista. É um documentário. É muito bom. É um documentário, né? Um dos mais sérios documentários. Sim, que eu mas vi. Eu não vi ainda, mas o que acontece quando o tubarão tá no meio do tornado, e sei lá, ele come uma pessoa? Não. Quando? Dois tornados estão vindo em sentido a Los Angeles pelo mar. Aham. E Los eles Angeles. Passam por um cardume de tubarões variados, né? Desde tubarão martelo a tubarão tigre. Aham. E porque existe um cardume de tubarões variados, tipo um pacote de bolacha sortida. É lógico. Você vai encontrar, é bem por aí. E daí esses tubarões sobem no tornado, obviamente, porque virou uma tromba d'água, né? Uhum. E essas trombas d'água se dirigem pra Los Angeles e começam a devastar a cidade. Tá, mas o que acontece quando um tubarão come uma pessoa? Tipo, ele cai no chão e morre socado, é isso? Não, ele come a pessoa e continua lá, né, filho? E volta, cara. Ele volta voando, poxa. Cara, se o tornado passar por cima dele de novo, ele sobe novamente e toca. Você percebe como ele é totalmente baseado na ciência, né? Em estudos. Faz todo o sentido do mundo. O melhor é quando é como eles resolvem o problema na cidade posteriormente, né? Que vocês não ligarem pra spoiler. Vai ser, né? Spoiler de tornado. Qual que é o único jeito que você pode fazer pra acabar com um tornado? Jogar uma bomba dentro do tornado, né, galera? Lógico. A bomba é feita de cilindro de gás, né? É, passando com um helicóptero perto do tornado e jogando a bomba lá dentro. Faz todo sentido. Não, e você resgata uma pessoa dentro do... Não, essa parte aí é bônus, sabe? Tá bom, verdade. Tá não bom. Fala, né? Não pode falar. Ok, e, ó, ok. Se vocês forem assistir, eu recomendo que vocês assistam, porque é risada garantida. Percebam as perspectivas de câmera. Sim. No início do filme, que eles mostram 5 praias distintas, algumas nubladas, outras não. E se você vê, em alguns momentos, o vento tá pra direita e a chuva pra esquerda, é maravilhoso. Cara, é excelente, cara. Tem os lugares que tem inundação, tem lugar que não tem. O resto da cidade tá... Eles estão dentro da casa, a casa tá inundada e entra um tubarão. Eles saem da casa, o chão tá seco. Cara, é lindo. É genial. É muito foda. Esse tipo de coisa só pode ser de propósito. É, não, no mínimo. Só quero fazer um adendo, já que a gente tá falando de gente desocupada também. Vai. Mais desocupado que o cara que fez o filme é o desocupado que cria um canal inteiro, chamado Sci-Fi, pra ficar passando essas merdas. Olha, ele não foi desocupado, tá? Aquele filme, ele foi feito com uma expectativa e um objetivo claros. Ser uma merda. E ele conseguiu. Mega Shark versus Piton. Ninguém, né? Falou, né? Ninguém, ué, falou, né? Sim. Bom. Sharktopus também ninguém falou, né? Gente, vamos parar Sharktopus, cara. Bom, cabeça. Tem imagens, galera. Procura no Google, é lindo. É. Beleza, vamos lá. Cabeça, relembre sua segunda música pra tocar aqui? É a música Trainer Battle do Pokémon Gold Silver versão orquestrada. Vamos lá, então. E Ogro himself. É Matoya's Cave do Final Fantasy I, versão do The Black Mages. Olha aí. Então vamos lá. Pau na caixa e a gente já volta com o último embate. vamos aqui pro último round desse programa. Então, eu quero que o Green Self apresente pra mim a última música. Bom, amigo, a minha última música vai ser tema de Katamari Damacy, Katamari on the Rocks. Olha aí, Katamari. Nunca imaginei que Katamari ia passar por aqui pro Game Track. Encontrar um bar gamer e dar o nome do drink, né? Katamari on the Rocks. Olha aí. E cabeça, agora é sua última música. A minha música de abertura do Street Fighter 4 é a Next Door Indestructible. Nossa, da banda Exile. Muito... Foda, cara. Cara, eu adoro essa música. Zabuza, você que tá todo empolgado, por favor, traga esse tema, porque eu me recuso a falar. Traga esse tema maravilhoso e pode deixar que eu faça a pergunta espontânea. Beleza, vamos lá. Caraca, pesado assim. Mais ou menos. Bom, o nosso tema é... Música para um pai de família. Que delícia, cara. Que delícia. Tema, cara. Bom, ô Grisel, você está preparado? Sempre. Então vamos lá. Então você vai ter um minuto a partir de agora. Valendo. Bom, que música melhor para um tema de... Que é uma música tema de um... Para um pai de família do que música do Katamari? Que basicamente é uma linda história de relação entre o quê? Entre um pai... E o filho, o Deus Supremo do Universo, e o príncipe, que é o bichinho que rola Katamari. E todos os enrolares, toda a saga Katamari basicamente trata dessa relação de pai e filho. Então, o pai de família, que é responsável, que é um Deus Supremo, que zela por todas as coisas e usa calças colam bem justinhas do corpo, vai ouvir Katamari on the Rocks, com certeza. Olha aí, rapidinho, 30 segundos aqui, explicou tudo já. E agora a cabeça, você tá preparado? Óbvio que nunca, cara. Vamos lá, caraca, então. Eu não esperava. Eu me preparei pra, sei lá, 90% das coisas que eu pude imaginar, mas nunca o pai de família. Bicho, você não se preparou pra 90%, você não faz ideia da nossa lista. É. Pô, cara, não. Realmente, eu falhei nesse ponto. Ah, só pra vai te ser. Dizer, a última pergunta que a gente fez na última edição foi música para sua bunda. Boa. Então, vocês... Tá certo. Vamos lá, então você vai ter um minuto agora, a partir de agora, valendo! Vamos lá, assumindo o roteiro do grande pai de família, obviamente eu não assisti, imagino que seja o quê? Um senhor pai de família, trabalha de sol a sol, tentando levar o sustento à sua casa, quando tem que passar por situações não tão agradáveis, como aquelas vistas no vídeo que está no YouTube. E o que isso significa? Que ele é uma pessoa indestrutível, assim como a música fala sobre isso, fala sobre vencer, sobre sofrer, sentir dor... E ainda assim, sair por cima, estar nos nossos corações. Ai, que delícia, cara. Tem que estar assim. É ser indestrutível ante as grandes varas que a vida traz até você. Eu pensei que você ia falar do Next Door, tá ligado? Entendeu? Cara, é, rapaz. Pô, perdi essa. Perdeu. Até bom, porque o pai de família pode estar na porta ao lado. É Door, com o vizinho. Eu achei que tu ia usar a clássica frase do Gaio do final dele: é, vá pra casa e seja um pai de família. Cara, ia ser genial. Porra, verdade. Bom, Excel, nossa perguntinha espontânea. Nossa pergunta combina com uma frase muito falada agora nesse último tópico, que é: o que pra você é uma delícia? E não vale se falar algo comestível. Não vale falar algo comestível? É. Ogro himself. Também não pode falar algo que seja inapropriado para menor de idade, né? Pode, não, porque ele tá com tag explicit, o Cashman. Ah, perfeito. Tira as crianças da sala. Não, vou tentar dar uma amenizada, cara. Coisa que seja uma delícia que não seja água de comer. Velho. Não, cara, pelo amor de Deus. Não, velho não. Não. Velho não. Que delícia, para. Cara. Não, pera aí, gente. Não. Deixa o cara gostar do... Se ele achou uma delícia, qual o problema? Que preconceito é esse? Que isso, não. Para, cara. Não, vamos comprometer aqui. Cara, eu acho que, sei lá... Dar uma boa cagada é bom, né, velho? Eu concordo. Cara, não. Mas aquela, mas assim, eu não sei se isso vai ser bom ou não, mas aquela que você tá segurando um tempão e ele sai perfeito, de uma vez, sabe, assim? Lindo. Aquele que você levanta e bate palma, fala, cara... Parabéns, cara. Parabéns, aquele que parabéns, cara. Eu fiz cocô, eu peidei, cara. Quando você olha pra baixo que você teve. E tem uma tirinha que eu tava vendo que o cara falava... Três coisas que tu faz normalmente quando tu tira a camiseta é porque tu vai fazer com intensidade. Uma é entrar numa briga. Sim. Quando tu tira a camisa pra entrar numa briga, tu vai pro pau mesmo. A segunda é fazer amor. E a terceira é dar uma cagada. Se tu tira a camisa pra dar uma cagada, pode ser que o negócio... Tu vai ver que o negócio vai ser extreme, mano. Afinal, você vai dar aquela secada na testa com as costas da mão, né? Uhum. Levantada, é, aquela encarada antes da descarga e bater palma, porque... literalmente, literalmente, shit got serious. É. Não, essa situação, cara... E quão mais perto de fazer antes, vamos colocar assim... Sim. Melhora a situação depois. Seu dia fica até feliz, cara. Quando você consegue, você levanta e fala, cara, ganhei o meu dia. É isso, né, aí, cara? Uma boa cagada. Uma coisa que é interessante, nem todo mundo tem essa oportunidade, esse prazer, é de trabalhar num lugar que o banheiro seja um banheiro respeitável, decente e digno. Sim. Porque eu tenho a sorte que o banheiro do meu trabalho é faxinado duas vezes por dia. Então sempre que eu chego lá, o banheiro está mais limpo que o da minha casa, velho. Então é uma prática que a gente costuma chamar de cocôzinho faturado. Que o, cara, patrão, são as coisas. O patrão tá, cara, pagando pra tu fazer merda, entendeu? Vamos combinar. Aquela vez que você dá aquela caprichada, assim, nervosa, você sai, alguém tá entrando no banheiro, não dá uma constrangida, filho? Dá, mas o banheiro é feito pra isso, né, gente? Não, não, cara, não. Você vai lá, dar um tapa nas costas dele e falar, vai lá, cara. Vai lá, campeão. Porque normalmente esse cara, ele te entende. Ele tá na mesma situação que você, na maioria das vezes, entendeu? Sim. Você mas dá um tapa nas costas do cara e fala, agora é a sua vez. É a sua vez, você passa o bastão. Você dá um tapa, dá um high five no cara assim, ó. Isso. Mas melhor que banheiro limpo é o banheiro limpo amplo, aquele com várias cabines. Isso, onde você pode escolher onde ir e você não corre o risco de ter outro cara, você tá cruzando com só ter dois, aí tem um cara do seu lado. Okay. Acho que é essa a melhor opção. Tinha outra empresa que eu trabalhava que o meu intestino regulou como um reloginho, cara. Às 10 horas da manhã era o horário que o pessoal da faxina ia limpar lá, e de repente, 10 e 15 já, pum, já dava aquela fisgadinha assim, opa, tá na hora, tá pegar na hora. Bem limpo, perfeito. Exato. Novo. Eu ia no banheiro, o pessoal da limpeza tava saindo, e eu olhava aquela casinha assim, qual a casinha tava com a lixeirinha limpinha, ó, é nessa aqui que eu vou ir. Cara, se é pra ser uma delícia, essa é a melhor cagada. No banheiro, assim... cocôzinho faturado. Ao menos você virava o pessoal que limpava e falava, cara, me desculpa. Eu dizia muito obrigado. Cabeça, sua delícia agora? Cara, depois dessa, vai ser difícil achar algo nesse nível. Sim. Que realmente é uma sensação única. Mas eu acho que uma coisa que é uma delícia, cara, é quando você acorda cedo no sábado e fala, puta que pariu, é sábado, eu posso voltar a dormir, cara. Pra mim é uma sensação única. É muito você bom. Já levanta, puta, segunda-feira, não sei o que você fala, não, cara, é sábado. Isso. Posso dormir mais. Ô, Snake, vai lá, você agora. Eu, cara. O pior que eu tava pensando nela agora mesmo, eu esqueci. Passa a bola aí pro Excel. Passa pro Excel que já lembro, aguenta. Oi, Zabda, vamos você, né, filho? Tá bom, vamos lá. Cara, eu acho que a melhor sensação é quando você volta do feriado, assim, trabalhar, e você vai falar, putz, esse dia vai ser longo. Aí, de repente, você fala, opa, já acabou o dia, tô indo embora. É, não é tão bom porque acabou o feriado. Já não, mas, cara, acabou o dia, aquele dia tem, assim, que você sabe que vai ter bilhões de coisas pra fazer, de repente, nada. É, tem o dia antes do feriado também. Sim, esse é muito bom. Meu, é agora. Nunca mais vou ter que trabalhar. Você sente isso, né? Nunca mais eu vou trabalhar na minha vida, mas são só, sei lá, não, dois dias. Outro dia que dá uma sensação muito boa também, dependendo da situação que tu tá, é o teu último dia no emprego. Também. Nossa, cara, é assim, bom. Ó, o que teu chefe vai fazer? Vai te mandar embora? Não. Não. Aí que tu que fica o dia inteiro tomando cafezinho, vai lá, dá um pescotapa no gerente, entendeu? Isso, aí você vai lá. Pescotapa não, dá um tapa mesmo, né? Cara, te falar que eu fiz isso, velho, esse início de ano agora, e foi... Foi lindo, né? Foi naquele... Velho, hoje é o dia que eu posso fazer qualquer cagada. Olha, não tem, tipo, me mandar embora. É o último dia, velho. Juntar duas coisas, então. Além de ser o seu último dia no trabalho, você vai lá e caga na mesa do seu chefe. Aquela cagada que a gente falou no banheiro. Cara, deve ser uma sensação inacreditável, assim. Compartilhando da mesma sensação da cagada, a sensação de você querer ir no banheiro fazer, dar aquela bela mijada. É outra sensação. Aquela também, que você cara... acorda no domingo, 5 horas da manhã, a bexiga cheia, né? Não, eu diria mais. Você está assistindo o Capitão América, o Soldado Invernal. Eu tava lá. Quatro venérios. Venérios. Venérios. Massacre, sei lá. É, a doença é verídica e o fato é venéreo. O fato é venéreo, porra. Perdão pela minha falta de conhecimento. Poxa. Eu querendo ver a última cena pós-crédito, que é sinal. Porque tem duas, né? A última é uma bosta, porque. Não precisava ficar esperando isso. E eu, cara, eu me recontorcendo. Eu tava sentindo sério. Recontorcendo, boa palavra. Rick Butters, sei lá, tava mal, cara, eu tava mal. Eu tava sentindo dor no rim, cara, de um jeito. Que, meu Deus do céu, eu vou ficar que nem o vô do Simpson, tá ligado? Do Homer, que estoura a bexiga dele. Estoura a bexiga, não, estoura os rins dele, né? Tanto que ele segura o xixi. Eu, cara, daqui a pouco, mais uns 2 milímetros de mijo ali, eu explodo. Aí acabou, cara. Meu Deus, eu vou no banheiro. Só que eu não podia correr, cara, porque eu não conseguia correr. Cara, essa sensação é péssima. Se você correr, estoura. É. Se você correr, você se mija. E eu tava andando todo torto, assim, cara. Eu, meu Deus, aguenta. Eu tava já fazendo mantra, eu já tava... quer saber? Eu vou me mijar aqui mesmo, que se dane. Cheguei no banheiro, comecei a dar aquela mijada. Acho que entrou umas 4, 5 pessoas nesse meio tempo. E eu estava lá. Você lá, né? Lavaram a mão, acho que escovaram os dentes, e eu lá. A melhor comparação foi assim, foi Snake, a mulher dele, no banheiro, ela voltou antes. Então já tem a opção já. Quando tu demora mais que uma mulher, é porque tá tenso o negócio. Sim. Foi litros. Aquela mijada que você chega, para com a mão que você não tá segurando, você saca o celular pra olhar o Facebook, né? De tanto que tá demorando. Quando você saiu, tava passando a cena pós-crédito da sessão seguinte. Bom, Excel, agora para terminar contigo, cara. Cara, eu vou dar um upgrade na da cagada. É aquela que não deu simplesmente a vontade, mas deu a vontade durante a sessão do Capitão América. Caraca! Não o que tem acontecido, mas que dá aquela vontade no momento que você não pode e que você tá fazendo, já chegou no ponto de fazer mantra, você começa a suar frio. Sim. É. Esperando o momento que você vai conseguir cagar e você não consegue nem dar uma corrida pro banheiro, você tem que ir naquelas passadas, porque qualquer espaçamento um pouco maior da perna libera espaço suficiente pra meta. Chegou no nível da tartaruguinha já ou não? A topeira, né? Que bota pra topeira. É aquele nível que você já não acredita que você vai conseguir. Você já desistiu praticamente. A sua mente já falou, cara, não vai dar. Aquele nível conseguir. Que você acha que a sua cueca já está freada. Exato. Você só quer tentar chegar a algum lugar, ficar nu. Que começa, né, a dar vontade de você peidar enquanto você tá segurando, e você sabe que se você peidar, não vai dar certo. É, porque, não, e às vezes escapa, tipo, o intestino já tá fazendo aquela dor te avisando, ó, tá na hora, porque você tá ligado que, qual que é o órgão que manda no corpo? É o intestino. Intestino. Que a hora que ele fala agora, é agora, tá ligado? Você tem que dar teu jeito, tá, mano. E é curioso que, como não importa a quantidade de cocô que tu tem que fazer, ele vai levar 0.4 segundos pra ser inteiro de dentro de ti, né, só? Exatamente. Aí quando você finalmente, e você vai abaixando a calça já com aquele receio, porque ele já tá querendo sair. Então, na hora momento ali, nesse momento crucial, se você descuidar, é um desastre. Não, e aquele negócio, o ponto é tão crítico que a sua bunda está a 2 centímetros do assento, já começa a sair, não tem como. Exato, né, você não tem, exatamente. É verdade. Decisão cirúrgica você tem que ter. Exatamente. A chance de alguém ter chegado até aqui é muito pequena. O cara já desistiu na primeira cagada nossa, no começo. Aí, ó, quando você chegou aos 2 centímetros, que começa a sair, você tem uma rajada intensa, seja de diarreia ou a situação bruta mesmo, de 10 segundos e depois é aquela calmaria que você, meu Deus, mas já terminou? É, como assim demorou tanto? E depois daquela sensação de vazio, né? É a sensação de, cara, eu sou a pessoa mais feliz do mundo, né, cara? O mundo não pode me derrubar mais depois que eu passei por essa aprovação. E é nessas horas que você queria ter uma balança antes e depois, né? É, verdade. É, cara. Você não vai pegar. Você sai do banheiro e você fala: olha, certeza que eu caí 2 quilos. No mínimo. E, cara, imagine agora isso naquele nosso joguinho da SEGA. Ah, privado. Sim. Joguinho do torpedeiro. Torpedeiro. Bom. Cara, o jogo da Tilt, velho. Bom, vamos aqui para as músicas, então. Só para relembrar a última música selecionada por Ogro. Foi Katamari Underhawks, tema de Katamari Damashi. Olha aí, e cabeça? É a música de introdução do Street Fighter 4, Next Door Indestructible, da banda Exile. Vamos lá, então. Fala, Caixa Quadrada, a gente volta com encerramentos e jabás. Check. so good. Sutteki na afternoon. Keep on going. Indestructible. The list may still be. I'm ready. E voltando agora, pessoal, voltem para os seus corners, descanse depois desse árduo embate. Sim. E vamos começar com o Ogro. Oi. Tudo bem? Tudo bom? Um jabazinho básico. Bom, então, galera, vocês podem não apenas ouvir esta minha linda e suave voz veludada que vocês estão ouvindo aqui, vocês podem talvez ver o meu rosto barbudinho e veludado, cuidado com shampoo e condicionador. Olha aí. Lá no Phoenix Down, em phoenixdown.com.br, ou no canal do Phoenix Down, que é o Phoenix Underline Down, onde temos Objections, que são os nossos videocasts, onde falamos sobre polêmicas, que acho que agora voltou a ser semanal. O Diego muda isso a cada mês, não sei se é quinzenal, não sei se é semanal. Depende então, de onde ele tá trabalhando, né? Depende mesmo da situação trabalhística do Diego. E eu costumo fazer também, dependendo da minha situação trabalhística ou vida pessoal, os gameplays de Cave Story, tá rolando a sériezinha lá, que é o videozinho que daí eu que tô fazendo mesmo. Mas se eu não consigo lançar o Cave Story na semana, deve ter um Objection, ou então o pessoal pode trocar uma ideia comigo no Twitter, ogro_himself, onde eu posso falar um monte de porcaria sem ser podado pelo Diego e ser tão sonista quanto eu posso ser. Recomendo o Phoenix Down, o projeto Mega Man. Isso, cara, é tá muito bom. Muito bom. O projeto Mega Man tá fantástico. Já assisti todos, vale a pena aí. A galera que curte Mega Man, quer entender um pouquinho mais, quer ver o Diego sofrendo em algumas fases, é maneiro. Eu acho que vale legal, a pena. É bem legal mesmo. Vou recomendar aqui, na verdade, também um parabéns aqui pro Ogro. Agora vai ser pai, né, Ogro? Sim. E olha aí, pequeno Ogro, veio o pequeno Ogro. Não vou ser aquele pai de família, mas vou ser um pai de família. Eu vou ser um pai de família conforme o Gaio recomendou. Vou voltar pra casa e ser o pai de família. Cara, será que a casa era essa casa mesmo? Espero que seja. Ou era aquela casa com suco de laranja? Será? Olha as controvérsias. Olha lá. Sim. E cabeça, você vem da onde, cara? Eu venho do Projeto X, que é um site que tem um podcast semanal, não só de videogames, só de videogames, séries, quadrinhos, animes, mangás, novelas. Tem tudo lá. Novelas? Já falaram? Cara, tem um cast de novela e um cast de dorama, que é novela japonesa. Olha aí. Então, mas pra vocês que acham que o Zabuzeta só fala de videogame, o Zabuzeta já participou lá falando da série How I Met Your Mother. Então o Zabuzeta tem vida fora dos videogames também. Bem, olha aí. Que surpresa. Tá dado, terminou de assistir a série bem depois, né? Vamos continuar. Na verdade foi antes da season final, ó. Isso, né? Tinha acabado a oitava e o Zabuzeta aproveitou e gravou com a gente. Então peço que acessem lá, caso tenham interesse. Vai estar o link aí no post, eu acredito. Claro. Então é isso aí. Exatamente. Então clique aí no link tanto do Phoenix Down também quanto do Projeto X. Agora, Ogro, você tem 30 segundinhos pra pedir os votos pra continuar na competição, pra galera votar em você. Vamos lá? Opa, vamos lá então. Então, pessoal, eu quero que vocês votem as musiquinhas que eu escolhi, não apenas porque eu escolhi músicas excelentes e excepcionais, eu tenho certeza que eu defendi todas elas de uma maneira totalmente adequada e excepcional. E eu quero que vocês continuem votando em mim para que eu possa continuar escolhendo outras músicas bacanas aí durante o resto da competição e levar mais um caneco para casa do Phoenix Down, que a gente já tem prêmio Top Blog agora. O prêmio que é muito mais relevante, que é a da competição aqui do Devil May. Olha aí. Maneiro. Vamos lá agora. Cabeça, 30 segundos para pedir seus 30 votos. Segundos não dá tempo, cara. Vai lá. Então, vou tentar. Quando eu era apenas um pequeno cabecinha, eu tive um sonho. E nesse sonho eu venci a maior competição de músicas de videogame da internet, que era o Blog Versus. E agora chegou o momento, caros ouvintes, de eu realizar esse sonho com a ajuda de vocês. Eu preciso de vocês nesse momento, porque não há graça em realizar um sonho sozinho. Um sonho sozinho é apenas tristeza, solidão. Enquanto um sonho em conjunto, sim, é felicidade. Então peço a ajuda de vocês que votem em mim para que eu traga mais músicas legais, mais frases sem sentido como essa, que eu não sei o que está falando, espero que não precise falar mais do pai. 5 segundos. Obrigado. Olha aí. Isso foi ensaiado, hein? Muito bom. Porra. Ele andou praticando em casa, certeza. Claro, tá escrito, tá num TXT aqui no meu computador. Tá escrito, tipo, no espelho de manhã, assim, vai ler todo dia de manhã, tá ligado? 5 abdominais e lê essa frase. Todo dia de manhã. É tipo a Arya no Game of Thrones, né? Vai falando recitando o nome das pessoas, ele vai recitando aquilo ali antes do mantra dele. Bom, então é isso, galera. A gente acaba nosso primeiro turno. Em breve, né, daqui uns dias, vai ter o resultado já pra semifinal. Então, votem tanto no Ogro ou tanto no Lucas, cabeça. Mas votem em mim. Olha aí, vocês decidem. Eu não posso falar nada. E é isso, galera. A gente fica por aqui. Até a próxima edição. Falou, pessoal. Até o próximo level. Abraço. Tchau. Tchau. Que isso? Monster Kill!